Amém. Graças a Deus. Deus é bom. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Uma alegria poder estar aqui com os irmãos nesta noite, juntamente com o pastor Anderson, a sua esposa, seus filhos, o presbítero Manuel, meu concunhado, irmã Sandra, também o Maico, o Malho, todos os irmãos, obrigado pelo convite, já sou da casa, né? Deus abençoe a todos os irmãos nesta oportunidade. Está um culto maravilhoso, a presença de Deus está neste lugar e eu creio que o Senhor há de confirmar aquilo que o Senhor tem falado através do seu servo e mensagem profética nesta noite. A palavra não é nossa, a palavra é do Senhor, amém? Tome assento, por bondade, eu vou, com permissão do pastor, louvar o hino. Louvar perto deles é meio complicado agora, né? Está cheio de cantor bom aqui. Mas nós vamos adorar a Deus com o hino também, né? Porque tudo é para Deus. Graças a Deus que a gente não disputa com ninguém, né? Púlpito não se disputa, né? Cada um é usado no seu dom. E o pastor Anderson é uma bênção. Prega, canta, pula, aviva. Pregou no Copacabana, foi uma grande bênção. Estamos felizes com o senhor aqui, viu? Não é demagogia, não. Com o senhor e a sua família. Eu creio que grandes coisas Deus há de fazer no período em que o pastor Anderson vai estar com os irmãos e conosco aqui nesse setor, né? Bênção de Deus, né, irmãos? E ver a igreja envolvida, os obreiros também envolvidos, que bênção. Glória a Deus. O reino de Deus cresce, o diabo perde e o Senhor é exaltado. Amém? O Eliezer está lá atrás, nós se encontramos, né, Eliezer? Glória a Deus. Pode soltar, Maico, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem tudo para desanimar, pois esta vida só te faz chorar. Realidade que ameaça sempre o teu viver. Vem o temor e a solidão, rasgando sempre o teu coração, pondo em dúvida a tua fé no Salvador. Você tem tudo para desanimar, pois esta vida só te faz chorar. Realidade que ameaça sempre o teu viver. Vem o temor e a solidão, rasgando sempre o teu coração, pondo em dúvida a tua fé no Salvador. Olha aí, ó. Não, não desanime, não. Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. Não, não fique aí prostrado, pois Jesus do lado está dizendo: filho, eu te dou a mão. Não, não desanime, não. Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. Não, não fique aí prostrado, pois Jesus do lado está dizendo: filho, eu te dou a mão. Está acima de qualquer problema, está acima do bem e do mal. Quando ele chega, tudo se resolve, trazendo o bem, expulsando o mal. O seu poder não tem limites, a sua paz é sem igual. Em meio às trevas se acende a luz, estou falando de Jesus. Não, não desanime, não. Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. Não, não fique aí prostrado, pois Jesus do lado está dizendo: filho, eu te dou a mão. Está acima de todo problema, está acima do bem e do mal. Quando ele chega, tudo se resolve, trazendo o bem, expulsando o mal. O seu poder não tem limites, a sua paz é sem igual. Em meio às trevas se acende a luz, estou falando de Jesus. Não, não desanime não, tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. Não, não fique aí prostrado, pois Jesus do lado está dizendo: filho, eu te dou a mão. Não, não desanime não, tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. Não, não fique aí prostrado, pois Jesus do lado está dizendo: filho, eu te dou a mão. Aleluia, glória a Deus. A presença dele está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Tenha liberdade, meu irmão. Você está na casa do Pai. Obrigado, pastor. Saiu uma dupla boa aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença dele nesta noite, meus irmãos? É por isso que nós estamos aqui. Sem a presença dele seria apenas uma reunião. Mas como a presença dele está aqui, é um culto de adoração e louvor ao Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. Não vou dizer que Deus vai começar a falar agora, porque Deus já tem falado do início do culto. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 18. E três versículos que desceram ao meu coração e Deus confirmou através da mensagem profética do servo de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 20, 21 e 22. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos acharam? Por bondade, quero estar de pé para lermos a palavra, irmãos. Glória a Deus. Diz-nos assim o texto sagrado: porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhais temor dele. Tome assento, meus amados. Quando o nosso amado irmão nos convidou para ministrar nesta oportunidade, desceu ao meu coração já há muitos dias esta palavra, e eu, para ser sincero, não procurei outra palavra, porque desceu esta palavra ao meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. E eu creio que o Espírito Santo há de falar conosco, há de nos fazer entender aquilo que se aqui foi lido. Nós estamos vivendo hoje, no mundo evangélico, uma guerra de mensagens. Pessoas se intitulando profeta, e se eu sou profeta de Deus, e se eu sou homem de Deus, isso vai acontecer, e se não acontecer, eu não sou homem de Deus, e daí por diante. Quando eu vejo na palavra, e eu quero fazer os irmãos entender nesta noite o que verdadeiramente é um profeta. Quem são os profetas nesta noite? quem são as profetisas nesta noite, porque há um entendimento errado sobre o que é profeta, há um entendimento equivocado do que é profecia hoje. Há muitas profecias produzidas pela mente humana. Profetizar chave de casa, chave de ouro, carro novo, casa, isto é a coisa mais fácil que tem. Não precisa nem usar o nome do Senhor, pode falar por ti mesmo. Porque a grande preocupação do Senhor não é nem esta. Jesus não morreu para nós ter carro novo e casa nova, e se não é pecado, Ele também dá. Claro que sim. Mas Ele morreu para nos resgatar das trevas. Ele pagou o preço para nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí a Bíblia vai dizer lá em Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Demais coisas no original, eu não sou muito disso, mas ouvi um grande pregador falar e atentei para aquilo e guardei. Demais coisas quer dizer resto. Tudo aquilo que é abaixo da presença de Deus é resto. Então adora a Deus, louva a Deus, glorifica a Deus e deixa que o resto Deus cuida para você. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, meus irmãos. É por isso que eu vos estou falando que Ele não morreu para isso. Aquilo que o diabo ofereceu para Jesus no monte, Ele não pegou. As pessoas estão pegando hoje. Mas o objetivo real do Senhor nesta noite, meu irmão, é libertar, é transformar, é levantar o caído, é fortalecer o abatido, é dar força àquele que está sem força, é dar vigor àquele que está sem vigor, e as demais coisas vão acontecendo na sua vida. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo nesta noite? Aleluia! As demais coisas Ele vai trabalhando, você também vai fazendo a sua parte, eu vou fazendo a minha parte, vai acontecendo. Mas a grande preocupação da igreja hoje é buscar a presença de Deus, porque a Bíblia diz que ainda ela pode ser achada, ainda a presença está aqui nesta noite. Todos aqueles que não sentiram ainda podem sentir a presença dEle, porque a presença dEle ainda está conosco nesta noite. Se alguém não sentiu a presença dEle, me desculpe a franqueza, meu irmão, o problema está com você, não está com Ele. Você não depende de eu berrar no microfone para sentir a presença dEle, porque a palavra diz: onde houver dois ou três reunido em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Levante a sua mão se você assim desejar, meu irmão, e adore a Deus e glorifique a Deus, porque Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Foi Ele que falou, meu irmão: onde estiver dois ou três reunidos, eu estou ali. Então Ele está aqui. Mas se eu não me arrepiar, não tem problema, Ele está aqui. Mas se eu não pular, não tem problema, Ele está aqui. E o que garante a tua e a minha vitória nesta noite é a presença dEle, meu irmão. Aleluia. É a presença dEle. Aleluia, bendito seja Deus. Aleluia, as pessoas se preocupam, pastorando com tantas coisas. Tá bom, mas pode melhorar. Você já viu uma reunião que Jesus entrou e não aconteceu nada na Bíblia? Não. Então hoje no Betesda não será diferente. Ele vai onde você não pode ir, meu irmão. Aonde você não pode ir, a palavra dele vai. Porque Paulo disse que ele estava preso, mas a palavra do Senhor não está presa. Aleluia, a virtude de Deus, a virtude de Deus, a ação de Deus, a poder de Deus é emanado da sua palavra nesta noite. Aleluia, bendito seja o Senhor. Amados, as pessoas se prendem nas coisas que os homens falam às vezes, que usa o nome do Senhor e não é Ele que fala, daí depois vem a tristeza. Aí depois as pessoas dizem, ah, mas Deus falou e não cumpriu, me desviei da igreja por isso e por aquilo, quando Deus não falou. Deus está trazendo ao povo a seriedade do que é ser profeta. Deus está trazendo ao coração do povo, ao ouvido do povo, que é a seriedade da mensagem que Ele fala. E a mensagem daquilo que Ele não fala, que não é Ele que fala. Meus irmãos, hoje a profeta, está, esse termo profeta e profecia, está impregnado de uma maneira tão, às vezes, que até desagrada ao Senhor até. É melhor às vezes a pessoa dizer, oh, eu sinto de te falar isso, meu irmão, do que usar o nome do Senhor e dizer, assim diz o Senhor. É melhor você falar, porque daí tu não paga preço nenhum. Se sentiu errado ou não sentiu, é você e você. Mas não podemos colocar Deus naquilo que Ele não está. Não podemos falar o que Deus não falou. E permita-me dizer, obreiros do Senhor, que há uma geração do oba-oba e por aí afora. Pessoas que não suportam ouvir a verdade, porque a verdade está trocada pelas mazelas, pelas bajulações. As pessoas querem bajulações, às vezes não estou dizendo que são os irmãos, mas Deus está chamando sim, meu irmão. E aí eles dizem, Deus está levantando uma nova geração. Mas que geração, meu irmão, é essa que não ora, que não lê a Bíblia, que diz que vai revolucionar o mundo? Quando homens do passado pagaram o preço na oração, no jejum, na palavra, e as pessoas estão desfazendo aquilo que foi feito, e diz que é uma geração que vai revolucionar. Não, meu irmão, Jeremias vai nos dar um conselho. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem é do Senhor e se chama pelo nome dele aqui, levanta a mão. Então ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu a sua oração. Aí eles dizem, vai vir um grande avivamento, vai, mas avivamento sem palavra não é avivamento, meu irmão. Avivamento tem que ter a palavra. Avivamento tem que ter a palavra. Avivamento tem que ter a palavra. E Deus estava preocupado usando Moisés para orientar o povo. Olha, vocês se preocupem. Aleluia. Ramanto querer mandar abaixai. Uriando condoro mandau e assuriba candar abaixai. Feche o seu olho, meu irmão. Só para não se desligar do céu e sinta a brisa que está aqui nesta noite. E não é emocionalismo não, porque a gente não precisa disso, graças a Deus. Mas há uma brisa do céu nesta noite aqui neste lugar. Há uma presença de Deus real, não é emoção, é real nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia, bendito seja Deus. O Espírito da profecia está aqui nesta noite. O Deus da profecia está aqui nesta noite. O Deus que pode revelar o oculto, o escondido, está aqui nesta noite. O Deus que pode mudar o teu cativeiro está aqui nesta noite. O Deus que pode atender o teu clamor está aqui nesta noite. Porque a sua palavra nos diz que ela está aqui, e se a sua palavra diz, ela é digna de ser aceita e de ser crida, porque ela é a verdade, então ela está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Não fique preocupado em ouvir aquilo que tu quer ouvir, meu irmão. A tua preocupação deve estar em ouvir aquilo que Deus quer falar contigo. Se Deus quer nos repreender, repreenda, Senhor. Se Deus quer nos açoitar, açoite, Senhor. Porque ainda a mão de Deus, meus irmãos, está estendida sobre aquele que se humilha. A mão de Deus ainda está estendida com misericórdia para nos ajudar a permanecer. Mas precisamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor. Mas ouvir a voz de Deus, aleluia. Há tantos dons espirituais para pedirmos, mas eu sugiro e entendo que o dom mais precioso que nós precisamos hoje é o dom de discernimento, para discernir a voz de Deus, a voz do homem e a voz do inimigo, porque tem crente que não consegue mais discernir a voz de Deus, em todo lugar que mandar, fazer o que fazer, vai fazer, porque não entende mais, e a Bíblia vai dizer, e o meu povo perece por falta de conhecimento, mas a Bíblia vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aleluia, meu irmão, não é a minha vida, não é a minha palavra que vai mudar alguma coisa, mas a palavra de Deus, ela vai entrar penetrante no teu e no meu coração nesta noite, e ela não vai voltar para Deus sem fazer aquilo que lhe apraz fazer. Aleluia, bendito seja Deus. Precisamos ouvir mais a voz de Deus, irmãos. Há muito profeta falso. Há muita gente querendo coisa falsa. E aí a Bíblia vai dizer que havia um rei chamado Acas, rei de Jerusalém. E havia um rei de Judá, Josafá. Os dois eram amigos. E aí a Bíblia vai dizer o quê? Que Acas chama Josafá para guerrear com ele. E ele diz, eu vou, mas era um costume dos reis, consultar um profeta, consultar teoricamente a Deus, para falar antes de sair. Olha o que é discernimento na vida de uma pessoa. Josafá começa a observar os profetas profetizando, vai porque a vitória é tua, vai porque Deus te entrega os inimigos na tua mão. Ele, com discernimento de Deus, eu acredito, embora não se falava deste dom, mas eu acredito ser, ele diz, tem coisa errada no negócio aí, porque aonde todo mundo fala igual, tem coisa errada, meu irmão. Se você só ouve a mesma coisa, toda a vida tem coisa errada. Porque é impossível que a gente ande correto sem errar nenhuma vez na nossa vida, que não precisa de uma repreensão de Deus. Josafá olha para Acas e diz assim, até vou ler para os irmãos. E diz assim, não precisa abrir, 1 Reis 22, 7 diz assim, disse porém Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar. Olha a visão de Josafá, há ainda um profeta de Deus? Profeta, olha a visão de Acas. Então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem, só que não está por um acaso. Por que que ele tinha Micaías como um homem e não como um profeta? Porque Micaías não se vendia. Micaías não tinha preço o ministério dele, meu irmão. Micaías não era a posição que ia fazer ele deturpar a mensagem de Deus. Ele disse, tem um homem ali, mas ele nunca falou nada de bem de mim. Aí Josafá, então chama. Então chama. Chama, claro, a Bíblia não diz, estou parafrasando, chama que essa aí é bom. Essa aí é Deus, essa aí porta a mensagem. E quando Micaías chega, ele é persuadido a voltar atrás. Ele até brinca com o rei. O rei disse: olha, rapaz, fala a verdade. O que tu falou agora não é não, fala a verdade. Ele diz: assim diz o Senhor. Veja o povo de Israel disperso. E aí os irmãos conhecem a história. E o que eu acho lindo é a certeza. Quem é usado por Deus tem certeza. Se você parou de profetizar porque alguém não deu atenção, me desculpe, meu irmão, você não tem certeza daquilo que tu entrega. Porque o nosso problema não é que as pessoas creiam no que falamos, é nós acreditar naquilo que recebemos para entregar. Se a pessoa aceitar ou não, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Ah, ela não aceitou, então não vai mudar nada, meu irmão. Se Deus entrega a mensagem, é você que tem que acreditar que é Deus que está te dando. Vai lá, faz a tua parte, entrega, e se a pessoa aceitar ou não aceitar, problema é dela. Você lavou as tuas mãos, cumpriu o chamado de Deus na tua vida. Aleluia, mistério de Deus nesta noite, nesta igreja, meu irmão. Aleluia, bendito seja Deus. E Micaías disse: se eu, o que eu entreguei não foi de Deus, aliás, se o que eu entreguei foi de Deus, tu não volta para cá vivo. Vai lá ver se Acaz voltou vivo. Vai lá ver. Irmão, olhe para cá, tem gente brincando com aquilo que Deus fala. Cuidado, tu não é dono da tua vida. Só vou te falar uma coisa, não sou eu que vou exortar a igreja, mas o que Deus colocou eu vou pregar. Se Deus falou, vai se cumprir, meu irmão. Se Deus falou que vai tratar, Ele vai tratar, ponto final. Pode correr para onde quiser, eu vou mudar daqui para outra congregação, para outro lugar, para não sei o quê. Podemos ir, sem problema, mas Deus vai tratar lá também, porque o Espírito de Deus não é preso a quatro paredes, meu irmão. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus não está aqui por causa do ar condicionado, a qualidade do som. Deus está aqui porque Ele está dentro de mim e de você. Quando nós viemos para o culto, Deus veio junto conosco, porque Ele está conosco, Ele está conosco, Ele está com você. Aleluia, e Deus fez cumprir a mensagem. Aleluia. O que é de Deus se cumpre, meu irmão. Aleluia. E quem é o profeta então? Quem pode ser profeta hoje na igreja? Quem pode ser profeta? Vou te mostrar a luz da Bíblia. Quem tem Bíblia, levanta aí para cima, quero ver, quem tem Bíblia? Segura, quem tem Bíblia? Aí estão os profetas, meu irmão. Aí estão os profetas. Quando você abre a Bíblia e fala dela, você está sendo o profeta e a profetisa de Deus na terra. Porque profeta não entrega o que é da cabeça dele, entrega aquilo que vem de Deus. E quando você está entregando alguma coisa que é de Deus, você é o profeta. Aí você vai dizer: mas eu não sei falar, não sei pregar. Quem disse que Ele chamou nós só para pregar no púlpito? Quando você faz uso desta palavra, você é o profeta. Você é o profeta. Porque você está entregando aquilo que não é teu para alguém que Deus quer te usar para pregar, para falar, para evangelizar. É diferente do dom da profecia. Aí sim, Deus usa para falar em particular com alguém. Isso é o dom da profecia, meu irmão. Agora a Bíblia diz que Deus levantou um povo para si, reis e sacerdote. Sacerdote era profeta. Aqui tem profeta de Deus. Aqui tem profetisa de Deus. Eu não estou dizendo que você é capaz, capaz ninguém é. Mas quando você fazer uso desta palavra dirigida a alguém, você está sendo o profeta que Deus está usando naquele local, naquela casa, naquela cidade, naquela rua. E isto não é coisa pequena, meu irmão, porque não é de nós. E não somos merecedores disso também. Aonde está a palavra? A Bíblia vai dizer, a palavra está junto de ti, na tua boca. Tem algo mais poderoso do que a palavra de Deus, irmãos? Tem? Tem algum testemunho mais poderoso do que a palavra? Tem algum cântico mais poderoso do que a palavra? Tem alguma oração mais poderosa do que a palavra? Tem? Tem? Alguém me aponte? Por que que você está aqui nesta noite? Quem foi que te moldou? Quem foi? A palavra. Quem é que nos convence? A palavra. Quem é que muda esse jeito matuto de sermos? Porque às vezes a gente é matuto. Matuto é duro de cabeça, não entende as coisas, não muda. É a palavra. Não, mas aquele ali é duro. Nem a palavra, não, a palavra. A Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Ela vai batendo, toque, toque, toque, toque. Toque, toque. Não, mas essa pessoa não vai mudar. Toque, toque, toque, toque. Não, mas eu estou fazendo errado. Mas qual é a minha parte? A minha parte não é mudar vidas. Quem muda vidas é a palavra e o Espírito Santo. A nossa parte é pregar. Em que tempo eu vou pregar? Em tempo e fora de tempo, diz a Bíblia, não há tempo para pregar. É de noite, é de madrugada, é de manhã, é de dia, é à tarde, é no sol, é na chuva, é no calor, é no frio. Não há tempo para pregar a palavra, porque Deus está em todos os dias operando através da sua palavra. Então a ordem de Deus para mim e para você nesta noite é: pregue a minha palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu não tenho teologia, não tem problema. Jesus disse: não se aparte de vós a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, meu irmão. É tão simples que Jesus chamou médico, pescador, chamou um monte de gente, não deixou ninguém de fora. É tão simples que alcançou a nossa vida. É tão simples que alcança o médico, o enfermeiro, o dentista, o doutor, o advogado, o juiz, o mestre. E ele chega aqui dentro, não adianta chegar com pompa não, porque aqui não é lugar de pompa. Ele aqui, ele se torna ovelha igual a qualquer um de nós. Come a mesma comida. Se serve no mesmo prato. Jesus não gosta de negócio de posição, meu irmão. Teve até uma mulher que se atreveu a Jesus: Senhor, quando tu sentar no teu trono, tu coloca um filho meu na direita ou na esquerda, eles são tão bonitos, vão ficar bonitos perto de ti. Jesus disse: olha, vocês beberem o cálice que eu vou beber. Que a gente às vezes diz, né, eu queria ser como Paulo. Será que tu quer passar o que Paulo passou? Eu não. Porque a gente só quer a glória, meu irmão. A gente não quer sofrimento. A gente só quer pompa, mas a gente não quer a cruz. A gente só quer chegar no final, na reta final, mas não quer pagar o preço. Aí é muito fácil. E o que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, você vai ser muito próspero. Nada vai te faltar. Tua conta, se fosse tua conta bancária, vai estourar, vai inchar de tanto dinheiro que tu vai ter. Não, meu irmão, isso também é bênção. Mas ele disse o que? Aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si, negue-se a si. É fácil se negar a si mesmo? É fácil? Diga para mim, é fácil, irmão? É fácil? Não é. Depois, tome a sua cruz de cada dia tem uma cruz, vai trocando ela, aí depois vem e segue-me. Alguém chegou para o Senhor, eu quero te seguir, eu quero te servir. Olha, tu pode vir, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça, quer dizer, não tem casa própria. Se tu quiser vir, vem. Pode vir. Jesus não fantasiava nada, ele era realista, meu irmão. E o que o diabo quer hoje é enganar, mas nós temos o discernimento de Deus na nossa vida, para não nos deixar ser enganado pelo diabo. A palavra está aqui, não necessita de emenda constitucional, porque há pessoas que querem emendar a Bíblia, parece, querem emendar os versículos para deixar mais bonito, meu irmão. O que é pecado, ele não vai dizer diferente, o que é certo, se ele aprova, aprova, se ele não aprova, não aprova, não adianta enfeitar, esta é a palavra. Agora eu creio que Deus levanta uma geração, claro que eu creio, e eu faço parte, nós fazemos parte, mas de uma geração que fala a verdade. De uma geração que fala a verdade. De uma geração que se deixa Deus usar e dizer, Deus pode me usar, eu estou aqui. De uma geração que não vende o dom de Deus. De uma geração que não se troca por cesta base, como eu já vi. De uma geração que não se deixa influenciar porque o cara tem dinheiro, então eu vou lá falar coisas boas para ele. Não. Não é essa geração que ele está levantando, irmão. Eu creio sim, irmãos mais velhos que aqui estão, que começaram a igreja. Eu creio sim, que Deus sempre está levantando geração. Mas uma geração que busque a presença dEle e que seja um canal de bênção na mão dEle. Que fale aquilo que precisa ser falado, não com chulice, claro que não, com ofensas, claro que não, não é isso, Deus não nos chamou para isso. Mas que fale a verdade em tempo e fora de tempo. Porque a única coisa que ainda muda é a verdade, irmão. A única coisa que transforma é a verdade. Por isso que o diabo está lutando para não pregar a verdade. Porque a verdade às vezes dói, machuca, deixa a gente brabo, mas ela sara. Provérbios vai dizer, é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. O amor encoberto é o que cobre tudo. Tadinho, tadinho, tadinho, tadinho. Mas a repreensão é aberta, é aquela que às vezes até expõe. Mas vai ter cura. Vai ter a libertação. Vai ter a mudança. E a pessoa vai para o céu. Que foi a lição de hoje. Que é o nosso objetivo, ir para o céu. Eu quero ir para o céu, irmão. Você quer ir para o céu. Nós queremos ir para o céu. Nós queremos ir para o céu. Nós precisamos ir para o céu. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que no fim dos tempos haveriam pessoas com comichão no ouvido. Pessoas que não suportam ouvir a verdade. Ninguém quer mensagem como de João Batista para Herodes. Perdeu a cabeça, amigo. Ninguém quer perder a cabeça. Tu quer ter bastante amigo? É só bajular. Tu te enche de amigo ao teu redor. Começa a falar a verdade, aquilo que precisa para ver. Quantos amigos vão sobrar do teu lado? Conversamos depois. Conversamos depois. Alguém chegar com a vida toda errada e tu começa a falar, não, tu tem que fazer isso, mudar isso, mudar isso. A pessoa aceita na primeira, tu começa a bater, ela começa, pô, esse camarada está me perturbando. ela começa a se sentir constrangida, porque ela não quer mudar, ela vai mudar de lugar para não mudar a sua vida. Quem são os verdadeiros amigos? São aqueles que concordam com tudo que nós fazemos? Não. São aqueles que olham para o teu olho e dizem a verdade. Que você embeça, fica vermelho, mas vai para casa e pensa, sabe que estava certo mesmo? Sabe qual é o melhor culto, irmão? É aquele que a gente vai para casa pensando. Não é aquele que a gente diz assim, pô, nem sei, está tão bom que eu não sei nem o que foi pregado. É aquele que a gente deita na travesseira e começa a lembrar da mensagem. Ou daquilo que foi transcorrido no culto. Aleluia. Aleluia. Irmão, eu dirigi, vou encerrar, pastor, dirigi a congregação do Adonai. Jovens, adolescentes, ouça isso aqui, é importante, não para aterrorizar, mas como experiência. Havia uma moça ali que a gente aconselhou, ajudou, e um dia ela saiu braba comigo do culto, da igreja, braba mesmo, braba. E ela andava com a turma da pesada. E aí a gente tem que tomar um cuidado, amados, porque a gente pensa porque Deus fala. Ai, como Deus me ama, Deus falou comigo de novo. E a gente pensa que o juízo de Deus não vai vir. Porque Deus está falando, mas Deus está falando para a gente mudar. Ou acha que Deus está falando aqui para a gente sair daqui do mesmo jeitinho. Não, para a gente se humilhar e dizer, Deus, eu quero ser usado, eu quero ser usada por ti. Orientamos, visitei aquela moça, aquela jovem. E ela ia na igreja e realmente Deus usava profetas e falava com ela, irmãs. E ela brincando com Deus. Chegou um final de ano, eu peguei férias, estava fora de Joinville. Aí 3 horas da manhã tocou meu telefone. Como nunca toca, né? Eu digo, vou atender, alguma coisa urgente. Aquela moça foi no quilômetro 4, que era o nosso setor, no culto, no sábado. Deus usa uma irmã para descer e lá no banheiro, onde ela estava, no banheiro, entregar uma mensagem profética para ela, dizendo, hoje é a tua última oportunidade, eu te dou mais uma oportunidade. Até me arrepia esse negócio. Acabou o culto, ela foi para casa e ela era filha do segundo dirigente nosso. Ela foi para casa... Prepara o Renova-me lá para nós, ver se tu acha, irmão. Se o pastor quiser cantar junto. Ela foi para casa e a mãe dela, a madrasta, disse, olha, fulana, tu não sai agora, fica em casa, Deus falou contigo, né? E ela ainda disse, olha como Deus me ama, Deus falou comigo. Deus sempre fala comigo, Deus me ama. Porque a gente esquece que a justiça de Deus está acima do seu amor, meu irmão. Mas isso está errado, não está, está cheio de gente no inferno que Deus ama. Aquela moça não deu ouvido à sua mãe e disse, não, eu vou ali e já volto. Só que essa volta, pastor Andes, ela foi atravessar a Procópio Gomes e o carro pegou e matou ela na hora. Por que que o Espírito de Deus colocou isso no meu coração? Cuidado, a gente sempre pensa que vai ter mais uma chance. Só que a gente pode não ter mais esta chance. Você diz, não, Deus sempre dá uma chance. Cuidado, você pode não ter. Qual é a chance que eu e você temos? Vou te dar a luz da Bíblia. Se hoje ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. Posso colocar a igreja de pé, pastor? Se achou lá, pode soltar. Aleluia. Aleluia. Fique tranquilo, irmão. O ambiente está acima, fica tranquilo. Deus está neste lugar. E se você quiser mais de Deus na tua vida, eu queria convidá-lo a vir à frente, convidá-la. Você talvez que Deus tem falado e não tenha atentado à voz de Deus. Cuidado. Atente àquilo que Deus está falando. Deus fala, eu quero te usar, e você toda a vida, não, cuidado. Pode soltar, irmão. Aleluia. Você quiser, pode vir à frente. Aleluia. Não perca o foco do culto, irmãos. Rabachorebacandarabachai. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos, vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Você pode sentir Ele aqui? Aleluia! Carabacandarabachorebacarabachai. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, presença maravilhosa, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Fazer um coro bonito para Jesus, irmão. Cantar todos juntos, aqueles que sabem. Você quer ser renovado mesmo, renovada. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos. Meus sentimentos, vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Quer sair do seu lugar, vem à frente, nós vamos orar. Se não quiser, fique à vontade. Amado e eterno Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia, a tua bondade dura para sempre. Senhor, temos ministrado a tua palavra, tens falado ao nosso coração, Pai. Senhor, estende as tuas mãos sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das tuas filhas nesta noite. Venha levantar, Senhor, homens, mulheres, jovens, criança, adolescente, ancião, cheios do teu Espírito Santo para serem usados e usadas por ti. E que em nossa boca só haja a verdade, a tua palavra, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor quer usar a nossa vida. Eu sei que o Senhor quer usar a igreja do Betesda, Senhor. Eu sei que o Senhor quer usar os teus filhos para ganhar almas para o teu reino. Senhor, não nos deixa ser persuadidos pelo erro, pelo engano doutrinário, mas que possamos nos manter firme na verdade, Senhor. Possamos nos manter inabalável na verdade que libertou, que nos chamou. Pai querido, porque como teu servo disse, Senhor, nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Pai, estamos vivendo em dias em que a tua palavra está sendo falsificada, mas nós estamos vivendo o evangelho genuíno e verdadeiro, Pai. A tua palavra é a verdade, Senhor, e a tua palavra nos constrange a ser melhor, a tua palavra nos orienta a ser melhor nesta noite, Pai. Ajuda este teu filho, esta tua filha, Senhor, que se acha incapaz de ser usado ou ser usada por ti. Ajuda esta pessoa que não consegue, quem sabe, se firmar na tua presença, Pai. Ajuda, fortalece, anima esta pessoa, meu Pai. Aqueles que saíram desta igreja, aqueles que se afastaram desta igreja, Senhor, visita agora, que um a um possa retornar para a tua casa, Senhor, para te servir juntamente com os teus filhos, Pai. Assim é a nossa oração, assim é a nossa gratidão por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Perdão, pastor, passei um pouco do horário.